Essa é especial, essa vai para os meus fã-clubes. Beijão, meus amores, muito obrigado pelo carinho. Toca, menino! Oi, tô te ligando porque deu um branco na nossa briga. E a saudade tá tão saidinha pra cima de mim. Não dá pra dormir sem o teu cheiro, até teu cabelo enrolado ao meu. Te pego de jeito quando deita no meu peito e sinto até sua respiração perto do meu coração. Escuta bem esse refrão. Eu não sou bom em ficar mal com você. Da saudade eu volto, me chama que eu volto. E não me importo com o que vão dizer. Eu não sou bom em ficar mal com você. Existe um beijo nesse mundo que é raro, eu não quero perder. Não dá pra dormir sem o teu cheiro, até teu cabelo enrolado ao meu. Te pego de jeito quando deita no meu peito e sinto até sua respiração perto do meu coração. Escuta bem esse refrão. Eu não sou bom em ficar mal com você. Da saudade eu volto, me chama que eu volto. E não me importo com o que vão dizer. Eu não sou bom em ficar mal com você. Existe um beijo nesse mundo que é raro, eu não quero perder. Existe um beijo nesse mundo que é raro, eu não quero perder. Perder.